Salvador, proa de Conde, acendendo pro 1110, pastor 04. Cavistana 286727. 6727, torre 118, decimal 6. 186, boa noite. 3662, atingiu 70. 3662, reduz a velocidade para 1970 nós. Número 4 agora, na aproximação, desse mantém a nível 050. 050, 1970 nós. Uniforme, Mike, uniforme, solo, livrou na pista 28 na Delta. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, confirme estacionamento destino. É o pátio 5, uniforme, Mike, uniforme. Ciente, prossiga via Alfa, Juliette, contorno pátio 1, Lima, Mike, informe na Quebec, o papapá, uniforme, Mike, uniforme. Ciente, via Alfa, Juliette, informe na Quebec. Uniforme, Mike, uniforme. Até a Victor 363, desça para 2500 pés, QNH 10 no 3, reporte estabilizado. Já de Serra Victor 363, descendo para 2500, autorizado o RNAF, reportar estabilizado. Informo que o tráfego que o precede está uma milha além do Serra Victor 364, é um bang da web, tá 3858. A gente está com 135 nós, tá 3858. 3858, completo sinal RNAV, torre 118, decimal 6. 86, obrigado. É autorizado nível 040. 040, 3662. Igual no 6, 1 no 3. Controle Salvador, gol 1 no 6, 1 no 3. 364, já abaixo travado. Saída gole. Sessão 360, saída gole, gol no 6, 1 no 3. Abel Road 9807, approaching flight level 90. Abel Road 9807, descend flight level 050. Descending flight level 050, Abel Road 9807. Informa, ingresso agora, Pátio 1. Sim, está autorizado ingresso, Pátio 1, papapá, uniforme, Mike, uniforme. Após Serra Vito 362, autorizado Serra Vito 363, desça para 2500 pés, QNH 10, 1 no 3, reporte estabilizado. Passará estabilizado, 362, 363. Boa noite, Papatango, Arco Serra Tango. Tango Eco, Serra Tango, contato radar através de Conde. Informe no ideal de descida. Autorizado chegar de PIT, Eco Serra Tango. Positivo, a intenção é para cancelar com mais 20 milhas, cancelar para o fim de visual para pouso na 17. 7. Índia, portão número 4, 6727. Serra Tango, voe na proa do VOR Salvador, reporta no ideal de descida ou para cancelamento. Sim, VOR vai reportar quando for cancelar. Sou Lutan 3455, tá estabilizado na final visual com o campo. Tá 3455, completo na RNAV Torre 1 no 86. 86, obrigado, até já. Iberworld 9807, set at level 040. Send employer 040, Iberworld 9807. Sua Mike uniforme autorizado, cruzamento, pista no 735, destino 45 também. Boa noite, até amanhã, sua Mike uniforme. Solo, boa noite, tá 3850, e vai se escutar. Tan 3858, prossegue via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, ciente, 3850. Corrijo, Tan 3858, ingresse quilo, pátio 3, seu portão ainda está ocupado, aguarde liberação do portão ou modificação pela infraero. Quilo, pátio 3, ciente, aguardando o portão 3850. No 613, centro Recife, 13325, até 1288. 3325, 2818, o 9613. 3662, estabilizou? Afirmativo. Então, 3662, completo na RNAV, Torre 1 no 86. Chama a torre, 3662. Iberworld 9807, TF final runway 28, send to 2000 feet, 281013. Descending flight level 030 with 281013, Iberworld 9807. Send to 2000 feet, Iberworld 9807. 2,000 feet descending, Iberworld 9807, confirm 2,000, we are clear for final, runway 28. Salvador, muito boa noite, Tan 3603. 3603, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. Ó, 360 na Gole, Tan 3603. Solta 3858 no pátio 3, antes da Juliette aguardando. Ciente, permanece a informação do portão meia dúzia, o TAN 3858, aguarde. Vou fazer um contato com o fiscal do pátio só para confirmar isso. Ciente, 3850 aguardando. Solta, Salvador, boa noite, TAN 3455, Bruno, você escuta. TAN 3455, ingresse naquilo, pátio 3, e aguarde ingresso no pátio 1. Confirma para ingressar no pátio 3, então, e aguardar para ingresso no pátio 1. 9807, reduce to approach speed, send to 2000 feet, report estabilization final 28. 2000 feet, 200 knots, Descending 2,000 feet, we report on final 28 over 19927. Então 3858 pode prosseguir para o portão 05. Para 05 sim, 3858. Eco Serra Tango no ponto de rádio descido. Serra Tango, desça para 13 mil pés, KNH 1013. 3.1013, Eco Serra Tango. Autorização, são 3663, chame Centro Recife, 13325, alternia 1288. 9807, contato Salvador Tower, 1-8-6. Muito obrigado, Verbo 1-9-7. Salvador, boa noite, Europa, Zero 6-3-7-3-1-5-0. Salvador, Europa, Zero 8-3. Europa 083, Skulk Ident, clear pitch arrival, stand at level 080, Europa 083. Roger, stand flight level 080, pitch arrival, Skulk Ident 2777, Europa 083. Patrulha, boa noite. Está 3561, decolou, passa 1600 pés. 561, no contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 380. Gole 380, 351. Zero 83, stand at level 050. Design 050, Europa 083. Good evening, Abel 19807, ground, normal location. Roger, Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, repeat the last set for Abel 19807. Taxi Alpha and Juliet to gate 11. Alpha Julia for Stand 11, number 19807. 2883561, boa noite. Pa 083, descent to 2000 feet. Clear final. 280 report established. Europa 083. QN81013. Zero 4 5 4 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível 110, através da posição Conde, controle Aracaju, 120.3, pastor 04. Pastor 04, mantenha 110, através de Conde, controle Aracaju, 120.3, pastor 04. Papatango, Oscar Golf Kilo, contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado chegada CARI, reporte no ideal de descida, Oscar Golf Kilo. Então, vou ir na proa do corredor Caça Prego, Oscar Golf Kilo, informo no ideal descida. Gente, desça para 3.000 pés, QNH 10013, Oscar Golf Kilo. Reporte para ingresso no corredor Vera Cruz. Ok, para 3.013, pertence aí o uniforme, reporte lá no corredor Vera Cruz, Oscar. Tango cruzando 040, enquanto dois voos, propõe modificação das regras agora. Terra Tango, desça para 1.500 pés, mantenha-se em condições visuais, que negar 1-0, 1-3, vou ir na proa da rotatória. Reporte na rotatória, visual com campo, é com Terra Tango. Ok, proa da rotatória, 1.500 pés, eu posso parar visual com o aeroporto. Salvador Europa 083. Europa 083, complete final 28, contato Salvador Tower, 1-8, decimal 6. Confia em se aí lá em serviço. Boa noite, 85, portão 612, autorizado, puxe, chame táxi. Vai em 083, de frequência. Frequency 1-8, decimal 6, Salvador Tower. Vago 186, Europa 083. Tango Oscar Golf Kilo, confirme, foi entendido que deseja modificar o plano para visual Oscar Golf Kilo. Relativo. Gente, plano modificado aos 2302, Oscar Golf Kilo, mantém assim em condições visuais, se aposta para ingresso no corredor Vera Cruz, Oscar Golf Kilo. Do CNM 310, boa noite. Confirme. Salvador, boa noite, CNM 310. Consegui entender ainda, ok? Clareza 1. É o CNM 310, como recebe? Ok, confirme nível para Recife. 350. Aguarde coordenação em cola. Podia só confirmar a subida prevista? Aron, transição Melim. O Xenem é 310. Obrigado. Autorizado Juliette, Alfa para o ponto de espera da Golf, a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 3, gol no 885. Bravo Salvador, boa noite, Papatango Whisky Fox Lima, sempre da informação de fora. Papatango Whisky Fox Trot Lima, Prossiga. Ah, seu contato com o Recife está agora 55 milhas, procede de Serra da Leme de Charlie, de Irecê, mantendo o visual 075. Se possível, na proa da rotatória visual, senhor, para pouso da pista 17. E Papatango Whisky Foxtrot Lima, acione transponder 0220, mantenha-se em condições visuais, reporte no ideal de descida. Sempre visual, repassarei descida, pode ser, obrigado. 7-8-9. Charlie, Julieta, parque 99, understand? 4, PB de 02. Sim. Ford e o líder, eu passo 23. Agora com o aeródromo. Eco Serra Tango para ingresso circuito de tráfego Torre, 118, decimal 6. Torre, 118, 6, graças. Tem posição, eu vou passar o trem. Zero três, continuo taxi April gate 10. 10, eu vou passar o trem. Possível na prova da rotatória. Controle Salvador, boa noite. Esse é o Papatango, Whisky Filho de Alta, centro da uniforme. Papatango, Whisky, Fox, Trot, Lima, desça para 3.000 pés, QNH10013, reporte para ingresso no corredor Interlagos, na vertical de Paripe, Whisky, Fox, Trot, Lima. O Victor Filho de Alta, centro da uniforme. Gente, descendo para 3.000, reportarei na vertical de Paripe, Whisky, Fox, Lima. Papatango Victor, Kilo Delta, acione identificação.